iguais a verde. Os outros são vocês e eu sou nós mesmos. E que o mar não me faz bem, como eu tenho medo de morrer de sede. E ainda me pergunta porque eu quero pular. E ainda me pergunta porque eu quero pular. E ainda me pergunta porque eu quero pular. E ainda me pergunta porque eu quero pular. Olho pra trás e não vejo nada e vou dormir. Tarde demais pra bater em retirada daqui. Eu penso que penso que penso que não penso. Penso que estou numa encruzilhada que eu já vi. E ainda me pergunta porque eu quero pular. E ainda me pergunta porque eu quero pular. E ainda me pergunta porque eu quero pular. E ainda me pergunta porque eu quero pular. Ante o estrangeiro bezerro de ouro. O capital é a sentença em cada cabeça. É a medida que separa a necessidade. É a mentira de ser pária na sociedade. Pra baixo, pra baixo, é só o que adianta eu. Mas me vejo lá no chão e vejo que ele não levanta. Vejo que morto por um beijo teu. Volto aos sonhos de meus ancestrais.